novembro está no 45. 4 é 417, correto? Estou confirmando, é transporte feito. O F do novembro, estou confirmando, Salvador do Cheiro de Freitas, no 085. Cheiro de Freitas, 085, decolada 197, curva direita, vem corrido axé, caixa prego, descrita a mil pés, até a liberação do controle para acender. 5146, transponder, controle 20.8. Restrita mil pés no corredor axé, inicialmente. 04 POB, copiado, foi agora em 198.95 para acionamento de ataque de decolagem, ajustado 1015, bom voo. Porto 9 está aprovado, tem um táxi, ele está no 0. Autorizado táxi até Batel, é cruzou no navio. Centro do tráfego 360 já autorizado para Galeão, proscópia. Salvador Galeão, nível de voo 360, volta via Pesolu 10. Decola pista 10, curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa Bride ao intercepto aerovia e segue conforme. 5166 transponder, controle 20.8. Web 5808, passa 1170, chame o centro 1288, ao termo 260. 288-260-5808. Obrigado, bom dia. Bom dia. Tô 3153, vê se mantém 2000, autorizado LS XV, informe o localizador. Está presente 2000 pés, 015, informará o localizador do 3153. Controle 120.8. Caju, 51173, o código transponder, controle operão 20.8. Final ILS 1895 a torre. Completando ILS 1895, tá 3003. Autorizado, linha de colapso 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 nós, são 3-0. Oi, Salvador, muito bom dia, são 3-1-5-3, passando Simbra, baixou a gravação. São 3-1-5-3, bom dia, continua a aproximação, aguardando pista livre, ajuste no 0-5. 1015, aguardando pista livre, então 3-1-5-3. 360, é o nível, rotavia Bridge, Papo Zulu no meia, trava o teu Zulu conforme o plano. Decolo no zero com curvatura direita, no perfil da Dael, Leda, Pote. Leda, vou abrir e interceptar o via. 5175, transponder, controle 120.8. Correto, portão 07, sendo quando passar o pushback na mesa. Vento 190 graus, 1 no nós. Autorizado, pouso, pistão no zero. Ele pousa no zero, tá 3, 1, 5, 3. Centralizado, Equador 27, controle 120.8. 1208, obrigado, bom dia. Transponder, controle 120.8. Autorizado, Brasil. Malásia 380, via Zulu 17, decola da 10 com curva direita, árvore eleva, faça seco com a nota do plano, 517-6208, controle 3597, está no 04, pronto para puxa estacionamento. Consciente, aguarde, estou com o tráfego no portão 3, já tenho solicitado puxa, seu próximo setor. Sem problemas, aguarde. Salvador, bom dia, é o Azul, Alfa, Yankee, Bravo. Prossiga. Bom dia, solicito autorização de reboque do pátio 3 até a posição número 1 do pátio principal, vem para o ciente. Estou ciente também, inicie no pátio 3, o Alfa Yankee Bravo e reporte para ingressar no pátio principal, ok? Está autorizado inicialmente o reboque no pátio 3 e reporte para ingresso no pátio principal. Alfa Yankee Bravo está autorizado o reporte no pátio 3, chamará antes do pátio principal, obrigado. Salvador, muito bom dia, o passageiro 9808, início da informação, quilo transferido. 808, chegada bom, se desse mantenha 3 mil pés, ajuste 10, no meia vigilante. 3 mil pés, 10, no meia, no perfil da chegada bom, e pode ser a descida de Alça? Eu ativo, no ideal desça para 3 mil. Ideal desce para 3 mil na bom, obrigado. Bom dia, autorizado a linha em decolar, pistão 0.090 graus, 109. Zero, passa 140, chame o centro em 1251, na alterna 1685. Bem, chamando o centro em 251, na alterna 2685, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o trip 5514, ciente da informação quilo, está no pátio 3, para autorização Aracaju. 5514, Aracaju, só 1:09, para subir da PUCA. Sim, prepara a PUCA, obrigado. Brasília. Número 2, para autorização, 95 Brasília, 360 já aprovado, subida Arbor, 1 minuto para a cópia. Positivo. Arbor, 95 para a cópia, 975. Para o táxi, voo 9642, 94 a bordo, 35, terminal Natal. Dada direita, Índia, até o ponto de espera da 10, lá torre indo no 89.95, ajustado 1016, agora vamos. 0096 nas altitudes, direita na Índia, ponto 090, temperatura ali 295, voo 9642, lugar vai ser. 3597, após o voo, a retaguarda está ali no 4, enchendo táxi. Chamada para táxi, 3597. Função 7 autorizada, né, 07, táxi. Obrigada, para 5514 para cópia. Prossiga. Aracaju 90, decola no 0, curva esquerda, seguida por Cajamo, após direto. Aracaju, 5412, transponder, controle 20 por 2. 5514, autorizado 190. Depósito 1-0, curva esquerda posta, sai na Cuca, transmissão Jamo, após direto Aracaju, 5-4-1-2, transponder, 1-2-0, decimal 8, controle de saída. Correto, 03 do 4-3, é um portão, chegou quando for para o posto de final. Dá uma olhada. 1-7 no 5, ponto, cópia. Cópia. Brasília, 360, rota pisou 1-7, decola 1-0, curva direita, subida árvore, elefa, aerovia. 5401 no 4 transponder e o controle opera 120.8. Autorizado Brasília, minha rota de plano de voo, retro 017, Arbor Elefa. É rota decolada 10 com curva direita. 5401 é o transponder 1208. É o controle para o voo 1715. Só complementando o nível 360 autorizado, portão 5, chama o controle para o push final. 360 vai reportar para o push final. Que bravo, se quiser prosseguir um pouco mais à frente, pode dar continuidade no trabalho, porém, fique só atento ao tão, ok? Assim que o mesmo iniciar o táxi e livrar o setor, você já pode ingressar até o portão 01. Positivo, Alfa Yankee Bravo, paciente, vai adiantar o reboque até a entrada do pátio principal, se tudo for livrar, a gente segue até 1. Obrigado. Baixa 3597, 139 a bordo, 4h40, alterna com fim. Direita Índia Alfa 1895 no ponto de espera com a torre, 1016 ajuste, bom voo. Direita Alfa 1895, 1096 no ajuste, para 359. Salvador, muito bom dia, voo no 642. Após a colagem a gente pede novamente o controle, né, 2000 pés, ele autoriza a Conde, mas se tivesse essa pré-autorização, eu agradeceria. Então vou correndo com o centro, só um minuto do nível e com o controle aceito, só um minuto. Eu lhe agradeço. Aguarde no 7 no 5, estou com um tráfego oponente, queria cruzar a retaguarda, já está finalizando o push e vai iniciar o táxi. Gente. 107, confirmando 171 no Galeão em 350. Provado o táxi via Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, lá 18.95 com a torre, ajustado em 1016, tráfego da azul está no reboque, vai sinalizar no portão 01, fique atento, o voo no 607. Cinco, apostando na companhia retaguarda, está livre no 05, chame táxi. Posso passar na retaguarda, está livre, vou 1-7. Salvador, boa tarde, é o TAN 3597, pronto, ponto espera da 1-0. TAN 3597, boa tarde, autorizado a alinhar em decolar, pista 1-0, vento 0, 90 graus, 1-2-9. Alinhar e decolar da 1-0, TAN 3597. Passa 150, chama o centro em 1251, altera 332. 1251, 3325, 1804. Ok, então reautorização do nível 150 aprovado e irá decolar da 10, curva esquerda no perfil da Conde, como solicitado. 150, perfil da Conde, o 3554, já agradeço muito. Nada, chega quando for, depois sei lá. Chamarei, obrigado. Alto Salvador, o azul, alto e bravo, informa térmico de reboque, grato e bom dia. Igualmente, bom dia. Tem que ser 1-0. No site do Codas 43, controle 1-2-0, decimal 8. 208, boa. Pro de Salvador, bom dia, tá 3597 na árvore, cruzando 1500. 3597, decimal 380, vigilante. 380, ódio na árvore.